Eu sou o Alfredo. Eu sou o Boião. Eu sou o Giovanni. Nós somos da Ceará Amor e puxamos o bonde da maior torcida organizada do Norte e Nordeste. Aí, Cadinho, mostra pro Sul Vermelho que eles merecem. Raça do cu.